Controle Salvador, bom dia. Passarelo 2223, copiou informação, hotel. Passarelo 2223, controle Salvador, acione identificação, desça para 6, um pé na chegada, bom. Altímetro no 0 no 4. Positivo, descendo para meia dúzia de mil, 1014, perfil da bomba, 2223. Rio 5903, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, com Recife, Rio 5973. Controle, total 991 na ONU, voltando. Prossiga, total. Após alvo seria Paulo Afonso, né? Foi checado com a turma, informado Petrolina. Vamos checar novamente. Nossa rota é via Paulo Afonso. Aguarde. Torre 118, décima almendura. Meia, obrigado, bom dia. Boa. 3663, autorizada a final do procedimento ILS X-Way. Após pelo, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 4. Reporte estabilizado. Ok, autorizado ILS X-Way, após pelo, desce para 2 mil, reporte estabilizado, 3663. Só 9911, o centro informa que após alvo está autorizado direto para Paulo Afonso. Ok, obrigado. Após alvo, Paulo Afonso. Tan 3304, desça para 3 no pés, altímetro no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4, né? 3304. Passando o sistema XNM 302. Né, 302. Agora sim, estou no visual, tem livre pouso na 10. O vento é calmo, né, 302. Livre pouso, vento calmo, 302. Senhorita, tá ciente que tá bem cedo ainda? É só a saída prevista pra Brasília? Gole, transição ao fito. Gole, ao fito, obrigado. Vitor Leto, prossegue toda a rotatória, reporta visual com a pista 17. Toda a rotatória. Toda a Vitor Leto. Controle, Salvador, bom dia. Xanay 6200, controle Salvador. Xanay 6200, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. 050 nível na Mare, confirmando ajuste. 1014. 1014. Dan 3304, completa a redução 2209. 2209, Dan 3304. Zero, zero, possibilidade de voz na pista presente? Autorizado. Autorizado. Xené 6312, no solo 18, livre à direita, 121, decimal 9. 19, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xené 6312, no solo, não se escuta. 6312, bom dia. Taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, andai. 3304, desça para 2-1-3, altímetro no 0-1-4, autorizado, final do procedimento ILS-X-Ray. 2014, foi mandado estabilizar no X-Ray, 3304. Solo Salvador, azul 4208, autorizado, só 3 licitado. Utilizado na final da X-Ray, tá 3663. Chama a torre 118, decimal meia dúzia. 286, obrigado, bom dia. Bom posto. Autorizado, São Paulo, Congonhas 380, via Pezo Luna 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pira, e após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5025 é o código, 198 é o controle. Alfa Vitor Juliette, prossegue para a final do ano 7, reporta a terceira milha. Eu tenho duas aeronaves de aproximação para 10. Terceira milha, Alfa Vitor Juliette. Papa Hotel Delta, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18-6, tem um bom voo. Alfim de Bravo, puxa aciona no pátio 3, chama pra iniciar táxi. Salvador, bom dia, azul 4298, centro do hotel. Aguardo. Tan 3304, reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 26 reduzindo, 3304. Azul 4298, controle Salvador, acione identificação, desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro no 014. 060 na Mari, no 014, Passarido 2223, autorizado a final do procedimento ILS-X-Way, desça para 2-1-3, altímetro no 0-4, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2000, está autorizado o procedimento X-Ray para pista no 0, vamos reportar estabilizado no ILS 2223. E é o 35217. Sierra Bravo, Mike Oscar. Maceió, ok. Táxi autorizado, Patim de Alfa. Ponto de espera, semi torre 18-6, azul 4208. Patim de Alfa, no ponto de 18-6 para 208. Confirma, a nave chamou? Passarelo? Cruzando. Posso dar de prosseguir para 2-1-3 com referência? Autorizado 2-1-3, passarelo 2-2-2-3. Trip 5217, acendo a identificação. Não é dente, na presença de Cone do Eduardo Provo aqui. 663, no solo agora aos 23, livre à direita no 219. 219, Sam, 3663. Confere, contato radar passando na posição Cone. Voa pro de Bonf para a chegada Bonf, altímetro no 0 no 4, chame pronto para a descida. Ah, 5 da Hotel, chama pra descida, 5 da Hotel, obrigado, bom dia. Controle, eu estou na 6200. Prossiga. Reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, né? 3663. Dona 4. Dona 2, meu preto, muito obrigado. Dona 0, dona 4. Azul 4298, desça para 3 ao pés. Altímetro no 0, 1 no 4. 3.000 pouso no aeródromo de Salvador, tem condições? Romário 2, para todos. 3304, livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 10, na 3304. Juliette tem livre pouso 97, o vento é de 0,60 graus com 4 nós. Livre pouso, Juliette. Tanto 3663, ingresso Juliette, pontão 2. Juliette para o 2, tanto 3663. No solo, 25, livre à direita no 21 decimal 9. Direito 29, 3304. Estabilizou no localizador, 2223. Chama a torre, 1-8, decimal 612. 18-612. Puxando aí 6200, autorizado, final do procedimento LS-X8. Desde o procedimento 6200, X8. 3304, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3304. A linha decola 4208. Torres Salvador, bom dia, passaredo 2223, está estabilizado no localizador. Ou melhor, full ILS, passando externo, baixado e travado. 2223, continue a aproximação, aguardando pista livre, Embraer alinhando para decolagem. Ciente, na sua escuta para pista livre, 2223. Juliette no solo 27, autorizado backtrack, reporte livre na 97. Salvador, Passa Rodrigo, Roberto Cabral. Oi, Salvador, estão 3859, bom dia. Estão 3859, bom dia, acione identificação. 2859, desça para 4 mil pés na chegada, bom, se altimetrou no 0 no 4. Romeu na Bonf, 3859. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle Salvador. Você vai decolou de Costa Azul, você vai controle de Salvador, vai manter o 510, 1 a bordo, código 0133, Romeu, Oscar Bravo. Confirmando o tipo da aeronave? Romeu, 44. Centro, mantenha as condições várias, 500 pés, altímetro no 0 no 4, aguardando transferência para a torre. Confirma o contraponto? 0133, com altímetro 1014. 0014, nosso abraço. Controle, bom dia, azul 4208, cruza 1400, peça aí da PUCA. Azul 4208, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 na saída da PUCA, transição Caju. A PUCA Arapuca, Caju, sobe 370, azul, quarto 208. Papá Romeu, Romeu, Asca Bravo, Tocque com 1,8, decimal, meia dúzia. 3,5, Romeu, Asca Bravo. Patrinho de Alfa, ponto de espera, sobre 286. Parado de Itapuã. Essa vai Itapuã, Romeu, Asca Bravo. Romeu, Asca Bravo, intenções de pouso direto do pátio? Negativo, pátio da pátio. Gente, da presente tem condições de utilizar um prosseguir direto para a parte da bata? Eu tenho uma aeronave aproximação para 10. Negativo, senhor. Roberto Cabral, acho que vai ficar apertado. Por gentileza, mantenha-se sobre o farol de Itapuã aguardando para prosseguir. Aguardando, Itapuã, bravo. Julie. Toma 5, mantém no 1500 pés, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Localizador 6200. Já é 6200, torre 118, decimal meia dúzia. Só Salvador, bom dia, passarei 223, livrou. 223, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, estamos 0 no 4, chama aí, estabilizado, 419. Trip 5217, vai tração para sinal do procedimento elétrico, sua pista no 0, curva esquerda, proa 235, limite o localizador. Desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. A 10, o vento é de 100 graus com 8 nós, reporte trem baixado travado. Demorei baixado travado, livre pouso na 10. Romeu, Asca Bravo, na escuta? Bravo, escuta, senhor. O vento é de 100 graus com 8 nós, condição de aproximação pela cabeceira 35? Sim, ativo, senhor, está autorizado com a cabeceira 35. Por gentileza, prossegue o final da 35 aguardando autorização para pouso. Asca Bravo. Baixou e travou, 6200. 6, altímetro no 0 no 4. 7235, limite localizador, descendo para 4 mil pés, trip 5217. Livre pouso na 10, 100 graus com 8 nós. Livre pouso. Tipo 5217 já iniciou a descida? Iniciando agora, senhor. Reduz a velocidade 220 mais. 220 mais, 3259. É o solo? Só por curiosidade aqui, quantos passageiros cabem no Embraer? 50 partes. Obrigada. O Xené 6220, só para informação, tráfego, um helicóptero na final da 35 não interfere com o seu pouso. 100 graus com 8 mais. Sim, é, tá visão com o tráfego. 98, torre 118, decimal meia dúzia. Obrigado. Alfa Índia Bravo, após o tráfego nacional ali, mantém. Prepara para decolagem imediata assim que é autorizado. Yeah. 5217, autorizado 2 mil pés. Autorizado 2 mil, proa 235. E trip 5207. 4298, me escuta? Firmo, tá, uma milha e meia do externo, o azul 4298. Gente, a dúvida para aproximação, aguardando pista livre, eu tenho um Boeing 722 para alinhando para decolagem. Gente, está reduzindo. Gente, Oscar Bravo no solo controlado aos 3-4, autorizado prosseguir táxi a baixa altura até a bata. Guardião 07, prossiga. Fala, Maico Delta, tô ficando 1-8 decimal, meia dúzia. Acho que eu tenho um helicóptero prosseguindo pra entrada da bata, tá ok? É 220 no solo 34, direito no 21 decimal 9. 219. Aprendi a Bravo, livre decolagem da 10, o vento é de no 20 graus com 10 nós. Oh, bom dia, 6200 da Oceané, livrou. 6200 da Oceané, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, obrigado. Afirmativo, Mike Eco Delta. Utilizando, por gentileza, devido ao sequenciamento. Romeu Oscar Bravo, solo controlado? Sente, no solo controlado, 235. Hotel Delta Visual com Romeu Oscar Bravo, helicóptero? Prossegue para a bata, prossegue para o ponto de espera da 97. O guardião 07 vai aguardar para o táxi. Livre pouso com 94298? 4298, livre pouso na 10, o vento é de 1-2-0 graus com 99. Pouso na 4298. Alfa India Bravo decolou agora aos 36119-8 controle. 98, controle, Alfa de Abraão. Salvador, Alfa de Abraão, bom dia, decolado na mão. Alfa de Abraão, contato radar na decolagem, suba ao nível 280 na saída Momo, após alvo direto Petrolina. Momo após alvo direto Petrolina, Alfa de Abraão. A dona 7. Confirme para o Delta. Pegue perna do vento aguardando para girar a base da dona 7, marque com o Delta. Delta, repontarado. 22, controle Salvador, acena identificação. Desce ao nível 050 na chegada Mari, altímetro 1014. 050 na Mari, 014. 9. Hotel Delta pronto? Positivo. Tem livre decolagem da 17, o vento é de 1-1-0 graus com 8 nós. C45-2685-4208, obrigado. Aí eu. Certo. Dólar azul, 4298, livrando o tempo. 4298, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, azul, 4298. Delta autorizado pouso na cabeceira 17. O vento é de 110 graus com 8 nós. Estou no visual. 230, limite o localizador. Direita 230, limite o local. 8, boa, obrigado, bom dia. Concerto, incremento razão descida. Está incrementando agora, senhor. Trulli Salvador, bom dia. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da El, após Leda Direto Bridge. Gente, subindo para o 380 da El, Leda Bridge, Papá Hotel Delta. 435 é o solo voltando? Prossiga. Salvador, bom dia, agora 7826. 320? 220. Ah, tá ok, 220, só um minutinho. Obrigado. Certo. Aguá. 352 no 7, esquerda pro A 200, limite lock, aguardo vetor final. Esquerda pro 200, 200, limitado pelo lock, aguardando vetor final. Usando 3000 para 2000, 352 no 7. Reduz a velocidade, 1 no 7, 0 nós. Iniciando a redução, 1 no 7, 0 nós. Usando 3859, esquerda pro A 1 no 90, limite lock, desça para 3 ao pé. Esquerda 190, limite localizador, 3 mil pés. Localizador, Portela 2580, informação hotel. Aguarde, Portela 2580. Obrigado. 3517 para o localizador, esquerda pro 140, autorizado final do procedimento LSX. Ok, agora direita, esquerda 140, aguardando estabilizar. 259, reduz a velocidade 1-7-0 nós, aguarde o vetor final. 170 nós, 3-2-5-9. Ele é o 220 via Golf 677 da El Leda, ele é o 5456, transponder 198, gol 1-4-3-5. Correto, está posicionado. Está pronto para posicionamento, gol 1-4-3-5. Correto. Objeto 5826, sendo identificação, desse ao nível 070 na chegada à Mari, altímetro no 014. 580, transporta isso de estado, estima pouso ao mais 20 minutos, local de estacionamento, estação de autoridade. Você é 2580, necessita apoio de reabastecimento e 04, lance. Tente contato com operações, aguarde. 3259 para o localizador, esquerda proa 130, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento de LSX-Way. Esquerda 130, desça 2 mil pés, autorizado em LSX-Way, 3259. 3259, certificado na aproximação, meio dúzia de milhas, Alfa Tango 72. O seu 2580, estima pouso mais 20 minutos, estação de autoridade, local de estacionamento e transporte ministro de estado. Vertical de Paris. Ele é o November Alpha, agora torre 118, decimal meia dúzia. November Alpha, torre 118, decimal meia dúzia. O 5207 da Trip estabilizou. O ILS deu capa à vista. Passando o marcador externo, agora torre 118, decimal meia dúzia, o Trip 5217. 118,6, até daqui a pouco, obrigado. Controle o SS-52, copiou a instrução, descendo para o 050, na chegada à área, guardando o LSX-3. Correto. 197, reporte terceira milha, entre o November Alpha. November Alpha, prossegue final da 197, reporte da terceira milha. Torre Salvador, bom dia, o Trip 5207. Trip 5207, muito bom dia. Estou no visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 110 graus com 9 nós. Externa, machado travado com livre pouso, Trip 5207, obrigado.